são nós. Com K, gueto luxo, do luxo ao gueto, gueto é luxo, luxo é gueto. Eu gosto de luxo, nasci no gueto, gueto é luxo. Agora que você já conhece o fenômeno do streetwear, vamos falar um pouquinho sobre os principais nomes do mundo da moda que contribuíram para essa tendência. É importante entender que, por se tratar de uma moda urbana, o street style tem inúmeras figuras que poderiam entrar aqui. Afinal, é construída todos os dias nas ruas. Bora conhecer melhor a história e relevância dessas pessoas no cenário street? Para início de conversa, é preciso relembrar a importância do pai do streetwear, Hiroshi Fujiwara. O japonês, nascido na década de 60, foi o grande responsável por levar e adaptar a moda street americana para o Oriente. Fujiwara também era músico e designer, em um momento crescente do hip hop que tanto inspirou. Nos anos 80, após se mudar para Tóquio, resolveu também se aventurar por países ocidentais. Conheceu Londres e seu cenário punk musical, e Nova York, onde conheceu Shawn Stussy. Lembra dele? Sim, aquele cara que ficou famoso por colocar suas estampas de pranchas de surf nas camisetas. Stussy criou a primeira marca de streetwear americana, e depois de ficar amigo de Fujiwara, passou a mandar algumas de suas peças para o Japão. Assim, o japonês usava e distribuía essas roupas, além de escrever para revistas locais, contando sobre suas experiências de viagens. Por essas e outras conexões importantes, Fujiwara ganhou destaque no mundo da moda e inspirou designers que criaram grandes marcas da moda urbana, como Jun Takahashi e Nigo. Sua contribuição não parou por aí. O pai do street style realizou diversas colaborações com grandes marcas, elevando ainda mais a moda urbana. Sua marca própria, a Fragment Design, já trabalhou com a Levi's, com a Nike e até mesmo com a Louis Vuitton. Pouca coisa, né? Falando em Louis Vuitton, que tal comentarmos sobre o principal nome do momento em relação ao street fashion? Virgil Abloh foi um dos responsáveis por transformar o 2018 no ano do streetwear, após estrear como diretor criativo da marca francesa, uma das mais famosas no mercado de luxo da moda. Filho de pais ganeses, Abloh nasceu nos Estados Unidos, onde também se formou em engenharia civil e arquitetura. Mas o interesse pelas exatas não foi o que o deslanchou no mundo da moda. Seu gosto por skate e pelo hip-hop o levaram até Kanye West, em 2003. A carreira do rapper ainda estava começando, e Virgil foi crescendo junto com ele como seu diretor criativo. As pessoas ficaram frenéticas para descobrir quem estava por trás do estilo street descolado de Kanye, o que levou o sucesso de Abloh. Em 2013, lançou sua primeira marca, a Off-White, que o levou ao prêmio de jovem designer do conglomerado de moda LVMH. A marca se tornou um fenômeno ao traduzir a moda das ruas para as passarelas e para a alta costura. Depois de chamar a atenção dos jovens do mundo todo, Abloh entrou para o cargo de diretor artístico de moda masculina da Louis Vuitton. E o resto você já sabe, só sucesso. Você deve estar se perguntando, mas será que a Louis Vuitton vai aparecer mais uma vez nessas histórias? E a resposta é sim. Exatamente, você que achava que a alta costura parisiense era super quadrada e longe das tendências de moda urbana, está bem enganado. A marca foi responsável por ajudar a lançar a Supreme no mercado de moda internacional. Mas antes disso, é importante conhecer a trajetória do americano por trás da marca fenômeno atual. James Jebbia, filho de pais britânicos, viveu por 18 anos na Inglaterra, mas voltou aos Estados Unidos para trabalhar em 1983. Sempre ligado ao mundo fashion, Jebbia trabalhou em uma loja com estilo futurista, que tinha até Michael Jackson como cliente. Pois é, pode acreditar. 6 anos depois, Jebbia abriu uma própria loja, a Union, em que vendia roupas de outras marcas, como a Stussy. Sim, Shawn Stussy, outro nome repetido aqui. Também era amigo de James e o inspirou a prestar atenção no cenário street. Jebbia percebeu a influência do skate na moda das ruas e fundou em 1994 a Supreme, que contava apenas com funcionários skatistas, e a loja foi se tornando um ponto de encontro deles. Aí que surge a relação com a Vuitton. A Supreme ganhou o Urbano, mas conseguiu sair do gueto. Lacoste, Nike, Vans e a gigante da alta costura de Paris se interessaram pelas criações de Jebbia e lançaram produtos e coleções com a grande Supreme. Tá bom de história, né? É claro que os nomes e as marcas não param por aqui não. Alessandro Michele da Gucci e o Demna Gvasalia da Balenciaga são exemplos de grandes nomes da alta costura que utilizam de elementos do street style para compor as suas passarelas. Além disso, podemos pensar em alguns brasileiros famosos que se destacam nesse cenário. É o caso do Renato Guidolin, dono da Storm, que é uma das principais marcas de streetwear de São Paulo. O Pedro Andrade, fundador da PIE, e o Diogo Rocon, da High Company, também vêm se tornando referências nacionais nessa vertente da moda. Sentiu falta das mulheres nessa lista? Pois é, eu também. Infelizmente, o street style por muito tempo foi considerado um estilo masculino, ligado ao skate, ao surf, por exemplo, que era um esporte só para homens, entre muitas aspas. Mas isso tem mudado e muito. Cada vez mais mulheres têm investido no streetwear como uma forma de confrontar esses padrões da moda, abrindo mão do salto alto e dos vestidos e trocando por tênis e camisetas confortáveis. Podemos citar, por exemplo, a Maga Moura, uma digital influencer brasileira que é bastante conhecida por seus looks totalmente inspirados na moda urbana, cheia de cores, óculos, cintos e outras peças do street. Se quiser conhecer, é só procurar @magavilhas no Instagram. E você, agora que já conhece bastante sobre street style, já tá pronto pra montar seu look e fazer parte da turma do Outfit? I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the thing. Produção 9.